É extremamente proibido qualquer org cop subir em território caso não esteja pegando procurado ou não esteja em operação. Um golpe antecipado para início de operações. Observação: caso for pegar procurado, necessita apenas do barra M. É extremamente proibido usar taser e spray em batalha. Cop não é obrigado a aceitar rendição por tentativa de homicídio ou homicídio. Observação: a regra de SUTHOH só vale para quando o crime for flagrante. Se você morrer, anulará a regra de não ser necessário aceitar rendição. O SUTH não é obrigatório sem o uso do megafone. Caso seja aplicado barra M, o COP deve aceitar rendição se o suspeito acatar a ordem. É necessário estar em quatro ou mais COPs para invadir HQs, territórios em busca de procurados. COP pode invadir, revistar, prender sozinho entre meia-noite e as 9 horas. Ô, gente, isso é a regra do servidor que permite, mas o batalhão não permite, coletivo. Positivo. Cop, se estiver perseguindo o procurado e ele entrar na HQ barra território, poderá invadir sozinho, somente se estiver perto do suspeito, qualquer horário. Todas as organizações policiais podem evitar roubos sozinhos em qualquer horário. Policiais podem fazer operações de tráfico de armas e drogas em determinados locais que se encontrarem à venda do produto. Isso com mais de 3 membros, juntamente com o cargo 3. Observação: com exceção de territórios. É obrigatório o uso do barra M no momento da invasão. Observação: invasão de abordagem. Pode ser aplicado barra sul drogas, tráfico, materiais e dinamite. É proibido utilizar sniper na invasão de abordagem. Observação: nem para quem está invadindo, nem para quem será invadido. Morreu não pode voltar, apenas organizando uma nova invasão. O Sul Tráfico só pode ser aplicado caso tenha um humilhante vendendo seus produtos. Poderá aplicar quanto Sul Fuga for necessário. Caso for o procurado esteja em fuga em cidades Los Santos, Ventura, San Fierro e horários diferentes. Obrigatório o uso do timestamp. Se ver um jogador dando sequestrar, barra sequestrar ou assaltar em flagrante, qualquer cop pode dar Sul, é aplicado Sul sequestro barra assalto. Se um cop for atrás de um procurado que esteja em sua HQ, e os outros membros da org ajudarem o suspeito a fugir ou reagir, o cop poderá dar seu cúmplice em quem estiver ajudando o suspeito. Observação: mesmo que estes estejam em suas HQs, se o procurado estiver com nível de procura acima de 10, os cops não precisam aceitar rendição. Matias, Oi. posso falar? Olha. Então, essa regra aí, se um cop estiver, se um cara tiver procurado acima do nível 10, o cop não precisa aceitar a rendição dele. Mas eu percebi que o pessoal tá achando que é nível 10. Eu queria que o senhor explicasse se é nível 10 que não precisa aceitar a rendição ou é acima de nível 10. Aqui diz que tem que ser acima de nível 10. Ah, pois, para deixar bem claro, porque o pessoal tá matando sem deixar então com nível 10. Isso pode dar cadeia. Tem que ser nível 11, que no caso é acima do 10. É, isso. Um meliante nível 10 mais de procura pode reagir a 3x1 sem ser punido pela administração. Não é obrigatório o COP mandar M caso o procurado acima de nível 10 esteja com outros procurados com nível abaixo. User joined your channel. O procurado acima de nível 10 pode abrir fogo sem necessidade do M dos COPs. Não é necessário estar de hands up para ser algemado, desde que o meliante não esteja em movimento barra fuga. Guarda Nacional, entre aspas, Exército, só pode usar Hunter e Hydra para bater um procurado que estiver em um veículo aéreo. Se ele estiver de carro ou moto, é proibido. Observação: somente em lugares com pouco movimento fora de territórios de espaço civil. 14. É proibido revistar jogadores estando sozinho sem hands-up. Só pode revistar com no mínimo 2 cops. Observações, exceto entre meia-noite e 9 da manhã. 14.1. Somente poderão revistar sozinho se o jogador estiver na prefeitura, penitenciária, hospital, espaço civil, na praça em frente à DP e nas ruas das HQs COP. 14.2. O líder de uma organização policial é o único que tem autorização de revistar sozinho, caso seja necessário. 14.3. Qualquer org COP pode revistar qualquer outra org, exceto org governamental, ou seja, não pode revistar prefeito nem nada, nem policial. Somente a Polícia Federal com mandato poderá revistar outra org governamental. 15. É contra as regras do jogo montar e revistar novatos. 16. É totalmente proibido um COP pegar um procurado que estiver sob custódia de outro COP. Ou seja, se a Polícia Civil tiver com um procurado, é da Polícia Civil. A 17 não pode prender. 17. É totalmente proibido um COP ir atrás de 3 procurados sozinho. A regra é considerada 1x3. A regra também é válida se for um procurado mais 2 jogadores, assim sucessivamente. 18. Aos COPs é permitido surfar no carro do procurado. A regra é válida apenas quando o procurado é o condutor barra motorista. Caso não seja D barra M, para ele parar, caso não aconteça, aplica o barra sucúmplice. 19. É totalmente proibido o COPs evitar um roubo tirando de ESC. 19.1. É proibido dar su com um player de ESC. 20. É dever dos COPs usarem um barra M exemplar. Exemplo, parado, você é um procurado. G no veículo, HD, se não levará a barra sul. Observação, COPs podem usar recurso barra voz. 21. Se o COP for impedir um roubo e os jogadores estiverem esperando o furto acontecer para ganhar os benefícios do roubo, o COP pode dar su roubo em todos que estejam no local. 22. É proibido dar supia em emprego de segurança membros do governo. 21.1. Caso seja um ritmo disfarçado, use o barra seguranças para ser aplicado barra supia nos mesmos. 22.2. Mesmo que o player tenha licença de armas, apenas o COP pode deixar as armas na mão. 23. Segurança do governo em defesa do governador podem atirar sobre possíveis tentativas de homicídio. Observação. Apenas se apontarem uma arma ou derem um tiro. 24. O baço invasão só é permitido após mandar o invasor sair do lugar restrito usando o megafone para isso. Observação, com um tempo máximo de 1 minuto para a retirada. Ô gente, por favor, só um tá repassando as regras no chat, que no caso seja Davidson. User joined your channel. 24. O sua invasão só é permitido após mandar o invasor sair do lugar restrito usando o megafone para isso. 25. Operações antitráfico boca de fumo somente poderão ser feitas por membros da Polícia Militar, Polícia Civil, 17 BPM e BOP. Deverão mandar GOV avisando a intervenção, incluindo 3 membros e um cargo 4. 25.1. No final da operações, as órgãos policiais deverão avisar pelo GOV quando estiverem tudo sob controle do local. Que foi ocorrido. As demais orgs policiais não citadas acima não poderão organizar esse tipo de operação e se for pego sendo feita serão punidos por intervir em boca de fumo indevidamente. 25.3. Polícia Federal pode fazer essa operação caso ocorra nas venturas. 26. É permitido à Polícia Federal e o Exército atenderem bots das organizações criminosas que cuidam. 26.1. O máximo de dinheiro permitido do veículo é 200k. 26.2. Orgs terroristas e máfias. Orgs terroristas e máfias também pode ser. Orgs terroristas e máfias também poderão apreender o veículo dos cops, porém não poderão pedir dinheiro, apenas podem pedir a troco da devolução do próprio box. 27. Em lojas de armas, se um jogador estiver no menu de compras, não poderá ser aplicado supia, mas caso corra até lá para se livrar do su, pode ser aplicado mesmo assim se tiver provas. 28. Proibido dar supia em jogadores que estejam de H no veículo. 29. Somente é proibido o uso da cela provisória do Enforcer e viaturas quando está ocorrendo uma blitz ou plantão ou operação. 30. Se o suspeito se livrar das drogas materiais e dinamite em flagrante, poderá ser aplicado o su determinante ao que se livrou. 31. Não é obrigatório aceitar rendição se o suspeito tiver 30% ou menos de vida. Observação: se encontrarem o suspeito já com essa vida e o mesmo se render, a rendição é obrigatória, a não ser que o mesmo esteja com 10 mais de procurado. 32. Multar suspeito quando estiver em fuga. Apenas com print screenshot da infração que o mesmo cometeu. 33. Em caso de atentados terroristas em Los Santos LV, apenas Guarda Nacional pode intervir e efetuar operações de defesa, avisando pelo GOV como qualquer outra operação. 33.1. Em caso de emboscadas, os cops só podem intervir contra gangsters, máfias e mercenários. Apenas Guarda Nacional é responsável por exército, por terrorista. 34. Não é permitido na revista pedir ou barra mostrar RG, pois é o pessoal do player. Tudo que o cop precisa saber já está no barra revistar. Caso esteja em perseguição e achar que o procurado vai dar barra Q, digite o comando VDP ID para perseguir mesmo por 5 minutos. 35. No início da operação, as orgs policiais deverão avisar pelo GOV o local que vai ser ocorrido. Observação: com intervalo de inicialização de operação de 1 minuto. 35.1. Tempo mínimo de duração de operação será de 15 minutos. Abaixo disso será punido. User joined your channel. 35.2. Organizações criminosas podem cancelar a operação dando fail quando todos os membros das organizações responsáveis pelo golpe for morta e a área estiver dominada. 36. Em territórios é extremamente proibido atirar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Mesma regra é válida para cops, gangues, máfias e máfias. 37. Proibido dar voz de barra revistar e prender semelhante de jetpack. Observação: a regra não é válida caso mesmo estiver no chão.